Ouça agora na RCI, Momento Psi, com Michele Ribeiro. 3 minutos de reflexões e dicas sobre os principais dilemas humanos do cotidiano. Lembra daquela criança que um dia fez birra porque queria um brinquedo que não pôde ter? Ou daquele dia que você ainda era uma criança que não sabia como lidar com uma emoção negativa e chorava sem parar? Então você hoje sabe o que dizer para ela? Consegue explicar que dor era aquela, qual era o nome, o que ou quem te feriu? Quantas vezes você não se deparou com você mesmo voltando para esses momentos e sentindo as mesmas emoções? Será que te falaram para engolir o choro? Alguém te disse que estava fazendo birra? Mas será que alguém sabe que criança entende a dor de uma maneira diferente do adulto? Será que o adulto esqueceu que já foi criança um dia? Se você se identifica, te convido a parar por 3 minutos e fazer um exercício. Olhe para a criança que você foi um dia. Coloque-a no seu colo e converse com ela. Pergunte sobre suas dores, do que mais sente falta, do que nunca lhe deram, o que nunca teve e ainda quer ter. Abrace-a bem forte e diga que ela é capaz de ser feliz independente de tudo o que fizeram para ela ou deixaram de fazer. Conte a ela suas experiências. Diga que há desafios, mas ela é capaz de trilhá-los. Faça-a entender que quando adulto as responsabilidades dobrarão e que ser forte não é sinônimo de esconder as próprias fraquezas. Ser forte é demonstrar que não sabe de tudo, é ser humano e transformar cada relação através dos exemplos pessoais, sendo você mesmo. Mostre a ela que essa dor que ela sente vai passar em algum momento, como tudo passa e que ela precisa ter paciência. Diga que as coisas não são fáceis e que ela não terá somente coisas boas e que as coisas tidas como ruins dependem apenas da forma como olhamos para elas. Conte como foi chegar até aqui, faça uma retrospectiva, fale de suas conquistas e faça compreender que é importante sentir, falar o que pensa e ser feliz. Você está aqui para ser feliz, então seja. Vamos tentar? Eu sei que você consegue. Eu sou Michele Ribeiro, psicóloga, e eu te encontro ao longo da programação. Você ouviu na RCI Momento Psi, com Michele Ribeiro. De volta a qualquer momento na programação.